Misericórdia chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece o ser Jesus, o seu Senhor. Posso eu quer levantar-se e mostrar algum valor. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e ter sempre a bom pesar. Mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, servos lutam